vieram me dizer que eu posso até morrer pra você. Ana, você me disse um dia que a ninguém daria o seu amor, só a mim. Posso até morrer pra você. Quero escutar dos seus lábios, meu bem, que é tudo mentira, inveja de alguém que quer nos separar e assim poder. Posso até morrer pra você.